agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite no melhor estilo. Oi, boa noite, meu amigo, minha amiga. Está começando mais um Encontro Central aqui pela sua rádio. E eu, Fábio Pérez, vou ficar contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E a gente abre bem esta sexta-feira, né? Com o Bee Gees. Vem comigo. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Now that we're alone, no more hide and seek. You are the highest dream to me. And as you softly sleep, then I can tell you what it means. Locked in my arms like love is life, I will not let you slip away. Is this the summer of them all? Is it my night of nights that you came to stay? You are owner of my heart, just the way that love should be. And there is something I must say to you. If you promise to believe that it's you I'm living for, you more. Seasons may come and seasons go, but these are the truest words I know. These two things I do right. This is the summer of our lives, one love that cannot die. You are owner of my soul. You say goodbye, and there is something I must say to you. We need the world outside, and you have come to me. At last, we start. Músicas inesquecíveis. Summer moved on, and the way.

As canções imortais. Sexy treadmill, capital F-A-L.

Canções imortais. Take me to the heaven of your heart.

Músicas inesquecíveis.

situazioni, quei momenti fra di noi, gli stacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoni. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Bate pouco de tanto Estamos apresentando Encontro Central. Yes, I do. Now give me just a little.

Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais.

And I mean it from the bottom of my heart.